livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Eu não sei se você já passou ou você tem passado por isso, mas muitas vezes nós somos incomodados aqui dentro de nós a respeito de mudanças que nós precisamos na nossa vida. Essa história aqui, quando eu olhei com esses olhos para isso, já tinha lido Samuel e essa história do nascimento, como Samuel foi gerado. E quando eu olhei para esses olhos, Deus falou muito no meu espírito. Porque é uma história que tem muito a ver conosco. Samuel capítulo 1, versículo 1, olha aí para a sua Bíblia. Diz assim: houve um homem em Ramá, Zofim, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estava ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor que 10 filhos? O que que você nota de semelhança nessa história conosco? Uma só casa e 3 figuras principais: Eucana, Penina e quem? E Ana. Todos faziam parte de uma só família, viviam debaixo do mesmo teto, viviam na mesma casa, compartilhavam as mesmas coisas juntos. Porém, cada um desses 3 com características completamente diferentes. Isso diz respeito a você alguma coisa? Ah, pastor, eu não sei, lá em casa é eu, meu marido e só temos 1 filho. Ou lá em casa tem mais de 1 filho. Somos em 4 ou 5. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo a sua casa. O que diz respeito, o que você nota de semelhança com relação à sua vida? Quando a gente fala em 3 partes, a gente lembra do quê? O que você vê? A primeira coisa: seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Quando eu olhei para esse texto e eu ouvi isso aqui, meu Deus, como eu pude entender o processo de cada um desses indivíduos, nós podemos dizer assim, que operam dentro de nós. Havia no coração de Ana uma insatisfação. Havia um posicionamento de Penina e havia uma atitude de Eucana. Quem você acha do seu espírito, para a gente poder compartilhar a partir daqui, que se assemelha? O que seria Ana? Ana seria o quê? Ana seria o quê? O espírito. O que Eucana seria? a sua alma. E o que Penina representa? A minha carne. Então você olha para essa família que estava dentro de uma casa só, e você olha para você e você começa a identificar essas três partes dentro de você: o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, a sua carne. Cada um deles com características diferentes. No coração de Ana havia uma insatisfação, irmãos. Ana, naturalmente falando, depois nós vamos ver isso aqui, os detalhes disso. Ana, ela tinha tudo para ser uma mulher feliz. Eucana não entendia a infelicidade de Ana. Muitas vezes a nossa alma, ela não compreende o que está acontecendo aqui dentro do nosso espírito. E eu não sei se com você é assim, irmãos. Talvez não é assim, talvez você não percebeu que funciona assim. Mas há uma completa interação dentro de nós, nesses três seres, se assim nós podemos dizer. Há uma completa interação, eles interagem. Eles conversam entre eles. Há uma grande discussão dentro de você a respeito de alguma coisa. Talvez hoje, sem você perceber, você teve que se posicionar para estar aqui hoje. Porque três vozes começaram a falar dentro de você. Hoje é uma sexta-feira, você trabalhou a semana inteira. Eu não sei se aqui também está sem chover, igual está em Barretos, muito seco. Hoje eu estava vindo de viagem no carro, muito calor. Era quase 6 horas da tarde, estavam falando que estava 30 graus em São Paulo. Você tinha tudo. Você está cansado, trabalhou a semana inteira. Talvez pegou bastante trânsito, como eu peguei para chegar aqui. E você tinha tudo que com certeza a sua alma falou para a sua carne. Hoje, você está cansado. Fica em casa. O que você vai na igreja? São 3 dias, deixa para ir amanhã. Ou deixa para ir no domingo. Talvez essa conversa houve dentro de você. E a sua alma, quando ouviu isso, falou assim: mas realmente eu estou muito cansado. Aí a sua alma falou assim para a sua carne: eu podia talvez hoje ficar em casa. Amanhã eu vou. Amanhã eu não trabalho, estou mais descansado, afinal de contas são 3 dias, se eu perder um, o que, que vai ser um? Mas o seu espírito falava assim dentro de você: vai, que eu vou ministrar na sua vida. Vai, porque Deus vai falar algo no seu coração. E por um momento, talvez por um instante, você titubeou: vou, não vou, e graças a Deus você está aqui nessa noite. Vira para o seu irmão e fala assim para ele: ainda bem que você ouviu o seu espírito, meu irmão. Talvez outros que não estão aqui não conseguiram entender isso e não conseguiram ouvir o espírito e valorizaram mais a voz da alma de Eucana e de Penina. Irmãos, quantas vezes dentro de nós tínhamos tudo para estarmos felizes, mas há algo aqui dentro, eu creio que é algo que aí dentro de você, que ainda gera uma insatisfação no seu coração. Tem alguma coisa aí dentro de você que você precisa, que está faltando, aquele sentimento de que está faltando alguma coisa, que você está precisando de algo, que precisa acontecer alguma coisa. A sua carne, quantas vezes nesse papel de Penina, qual que era o papel de Penina? Ela irritava, ela provocava a Ana. A nossa carne, irmãos, ela tem a finalidade de muitas vezes nos provocar, nos irritar. Eucana, por sua vez, que representa a nossa alma, ele tem o papel de gerar um conforto apenas. Quantas vezes a nossa alma fala assim: para que que você está aí? Para que que você está querendo buscar tanto mais a Deus? Para que você está indo tanto na igreja? Para que você está se incomodando com essa questão da oração? Olha, você tem tido isso, você tem tido aquilo, você tem tido aquilo outro. Você está bem, você tem tudo para ser feliz. O que está faltando aí para você? Eucana chegou para Ana e ele dava porção dobrada para ela. E falava assim: Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. A nossa alma, irmãos, muitas vezes, ela quer nos saciar com coisas, dando porções para nós. Olha, eu tenho abençoado você no seu trabalho, eu tenho abençoado, olha, você, aquele carro que você queria, você comprou, olha, você conseguiu mobiliar, reformar a sua casa, olha, você conseguiu isso, olha, você tem isso, regozija-se. Mas a nossa alma, irmãos, Eucana não sabia o que satisfazia Ana. Ana não queria apenas se satisfazer com coisas que Eucana dava para ela. Com certeza, Eucana era um bom marido. Como eu disse, Ana tinha tudo para ser uma mulher feliz. Mas aqui dentro dela havia uma insatisfação, irmãos. O nosso espírito, ele clama, ele geme, ele tem sede dos frutos que Deus quer produzir dentro de nós. Talvez hoje você está ótimo na igreja, está uma bênção. Sua família está aqui, está todo mundo com saúde, todo mundo está trabalhando, você tem prosperado, as coisas estão acontecendo, mas talvez dentro de você há um vazio. Pastor, parece que está faltando alguma coisa, pastor. Talvez você, quando vai orar, você não tem às vezes nem coragem de pedir. Você só tem palavras para agradecer, porque Deus tem sido tão bom com você. Mas aqui dentro há uma insatisfação ainda. Parece que há um vazio, irmãos. Sabe o que é isso? Esse vazio é o Espírito Santo clamando dentro de você, gemendo para que os frutos sejam gerados dentro de você. O propósito de Deus é que frutos sejam gerados na nossa vida. E esses frutos, eles vão se tornar uma realidade a partir do momento que nós nos prostrarmos diante dele e entrarmos em um relacionamento com ele. Porque Deus tem feito promessas a você e Deus tem feito promessas a essa igreja, com certeza. Você tem promessas de Deus para a sua vida, querido? Deus tem promessas para a sua vida. Porém, essas promessas precisam se tornar uma realidade. Essas promessas precisam nascer de você. Mas pastor, por que que não nasceu ainda? Porque ainda está faltando aquele gemido no seu espírito, aquele clamor da sua alma, do seu coração, para que a presença dele venha e você possa gerar esse fruto que o Espírito quer produzir dentro de você. Esse fruto, ele é resultado de um relacionamento com ele. Pastor Ricardo ministrou em Barretos, e eu achei muito interessante o que ele falou. Pastor Ricardo já esteve aqui já, de Carapicuíba, não sei se, talvez já tenha falado isso com vocês, naquele paralelo que ele fez da história de Sara e Agar, não sei se ele falou sobre isso aqui. Achei muito interessante, irmãos. Quando Deus fez uma promessa a Abraão, que ele ia dar um filho e seria o herdeiro dele, e dali Deus ia gerar uma nação. O tempo foi passando e as circunstâncias eram contrárias. Primeiro, por causa que Sara era estéril, nunca tinha tido um filho. Segundo, eles já estavam em idade avançadíssima. Abraão já perto dos 100 anos. Sara já havia cessado o costume das mulheres, já não tinha mais ovulação. Além de não ovular mais, já a mulher era estéril. Tudo contrário. Sara então decide ter uma, ela tem uma ideia. Ela tinha servas, ela chama uma de suas servas que na verdade eram escravas de Sara, trabalhavam para ela, e Sara fala assim para Agar: olha, deita-te com o meu marido e gera um filho dele, e esse menino vai ser o nosso herdeiro. Agar ouviu aquela palavra. Quem estava pedindo isso para ela? Era a dona dela. Agar era uma escrava, era uma serva. Ela tinha que obedecer, não tinha? Então o que que Agar fez? Ela foi e se deitou com Abraão. E daquele deitar com Abraão, um filho foi gerado, não foi? Mas Agar não teve com Abraão uma noite de amor. Agar teve com Abraão uma noite de trabalho. Ela foi ali para trabalhar. Ela foi ali para executar uma tarefa. Ela foi ali para fazer um serviço. E aquele serviço gerou o quê? Um fruto, gerou um filho. Porém, não era o filho da promessa que Deus havia dado a Abraão. Até que depois de Deus ver tudo aquilo, Deus fala: esse não é o filho, não é a promessa que eu dei a vocês. Agora, Sara, vai lá e deita-te com o teu marido. E ela foi, e o fruto daquele relacionamento, o resultado daquele relacionamento foi o quê? Um filho. Sara não foi trabalhar, Sara foi ter uma noite de amor com o seu marido. Se nós queremos, irmãos, que a promessa se cumpra, ela não vai nascer resultado de um trabalho, ela vai nascer resultado de um relacionamento. Nós precisamos entender que nós precisamos nos relacionar com Ele. É esse relacionamento que vai produzir o fruto aqui dentro de nós. É esse relacionamento que vai produzir a promessa. E foi esse relacionamento de Ana com o Senhor, no versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ana, havia um clamor, havia uma necessidade, havia um desejo dentro dela. Lhe faltava algo. Quero te perguntar nessa noite, o que tem te faltado no Senhor? Talvez aqui você está conquistando tudo que você tem almejado. Mas deixa eu te perguntar, e nele? Você já conquistou? Essa promessa dele, o chamado dele tem se tornado uma realidade viva na sua vida? Você já está gerando essa promessa, esse filho espiritual. dentro de você? Se não, querido, é tempo de nós nos prostrarmos diante dele e buscarmos a sua presença de uma maneira intensa, como Ana fez. O interessante é que ela se prostrou diante do Senhor e ela orava. Ali os seus lábios se moviam, mas não se ouvia som. Deus tem nos dado uma ferramenta chamada oração em línguas, para mergulharmos na presença dele, querido, como um gemido que sai de dentro de nós. E esse relacionamento vai produzir essa busca intensa vai produzir, sabe o que em você? Uma palavra. Quando Eli olhou para Ana e ela expôs o seu coração, Eli disse assim: vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a sua petição. Diz a palavra que Ana creu naquela palavra e Ana saiu dali grávida. Ana saiu grávida dali, irmãos? Fisicamente não, mas espiritualmente sim. Porque ela tomou posse da palavra, e o tomar posse da palavra gerou nela um comportamento. O que diz a Bíblia? Porque ela estava angustiada, atribulada, a ponto de incomodar a alma. Eucana estava incomodado. A sua alma vai se incomodar, querido. A sua alma vai ficar inquieta. O que você tem? Para que ficar assim? Alegra-te, vai passear. Você está precisando de umas férias, pega o carro, vai para a praia. Vai para o shopping, vai fazer compra. Compra um sapato novo, compra um vestido novo, troca de carro, que você vai ficar feliz. Aí você troca de carro, você compra um sapato novo, você compra um vestido novo, você vai para a praia e você volta e está do mesmo jeito. Você fica uns 2, 3 dias de sossego na sua cabeça. Mas daqui a pouquinho você está da mesma forma. Por quê, irmão? Porque o nosso espírito não satisfaz com as coisas dessa terra. O nosso espírito só satisfaz com a presença dele viva dentro de nós. A alma vai ficar falando para você: alegre-te, vamos lá, vou te dar porção dobrada para você. Eu não quero porção dobrada da minha alma, eu quero porção dobrada do Espírito de Deus na minha vida. É isso que eu quero, é isso que eu preciso. Eu preciso mais da presença dele, porque, irmão, só ele vai nos preencher. Só ele. Todas as nossas necessidades, todas as nossas fontes estão nele. E quando você o busca de uma maneira intensa, a primeira coisa que Deus vai produzir dentro de você, a primeira coisa que Deus vai te entregar, é uma palavra. Deus vai falar com você. E quando ele falar com você, faça como Ana fez. Ana não ficou grávida ali, mas diz a palavra que ela saiu dali, ela creu naquela palavra. Olha o versículo. Olha o que diz no versículo 18. E ela disse: acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era mais triste. Quando a palavra vem, irmãos, uma fé produzida dentro de você, e essa fé precisa produzir um comportamento, mesmo que você ainda não veja o resultado dessa fé ainda. Porque muitas vezes Deus nos dá uma palavra e a gente pensa que vai acontecer na hora. Deus fala com você e você pensa que no dia seguinte aquilo já vai acontecer. Não. Mas aquela palavra, quando ela entra e você recebe ela no seu espírito, ela já vai produzir um comportamento como já tivesse acontecido. Diz a mulher que ela não queria comer, estava triste, angustiada, falou para ele: eu estou angustiada da minha alma, estou amargurada no meu espírito. Mas quando ela recebeu a palavra, diz a Bíblia que ela se levantou, comeu e o seu semblante já não era mais triste. O que aconteceu? A palavra entrou dentro dela. Quando a palavra entra dentro de você, querido, precisa mudar o seu comportamento. Pastor, mas ainda não aconteceu. Não interessa que não aconteceu, mas a palavra já está dentro aí. A palavra é a realidade. A palavra, ela é viva. Nós vivemos hoje, irmãos, no mundo da tecnologia, não é? E se eu estava pensando assim, e o Senhor começou a me ensinar sobre essa questão de tecnologia e um paralelo com a nossa fé. Você sabia que hoje tem pessoas que elas têm o seu negócio e elas ganham muito dinheiro com esse mundo virtual? O mundo virtual está onde, irmão? Está aí no ar. Você não vê, mas aqui tem sinal. Se você, aqui tem sinal Wi-Fi daqui da igreja, tem da, do vizinho, tem não sei de onde. Aqui tem sinal da TIM, tem sinal da Oi, tem sinal da Vivo, da Claro, tem sinal da NET. Tem sinal no ar aqui, nós não estamos vendo. Está tudo andando aqui dentro. Aqui, aqui tem programas, aqui tem filmes rodando aqui dentro, tem música rodando, tem sinal de rádio. Tem sinal da polícia, está tudo aqui, ó, rodando aqui dentro. Aqui. Só que você não está vendo nada disso. Aí você precisa de um aparelho para captar aquele sinal que você não está vendo, vai entrar dentro desse aparelho, se transformar numa imagem, aquele aparelho descodifica aqueles códigos que estão aqui no ar, ou vai se transformar em uma imagem, ou vai se transformar num som. E aquela imagem, aquele som, se você clicar naquele site de compra, colocar ali o seu nome, colocar seu e-mail e colocar os dados do seu cartão, daqui uns dias chega um pacote na sua casa daquilo que você comprou ali pela internet. Estava tudo no invisível. Mas alguma coisa captou o mundo invisível, o mundo espiritual está aí, irmãos. Vá comigo aqui para... Vamos lá em Judas. Lá no finalzinho da sua Bíblia. Olha o que diz aqui Judas. Judas verso 3. Amados, quando empregava toda a diligência a escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Deus entregou a mim e a você uma fé. O que é a fé? A fé, irmão, é o aparelho que descodifica os sinais do mundo espiritual e trazem o invisível para a realidade. Você não está enxergando aqui, irmão, mas está aqui, ó. Tem filme, tem música, tem um monte de coisa aqui, ó. Tudo rodando nesse ar aqui, ó. No mundo espiritual, que tem tudo que você precisa. A salvação da sua família, restauração da sua casa, a sua saúde, a sua prosperidade, aquela promessa, aquele livramento, está tudo aí no mundo espiritual. Mas pastor, por que que eu não consigo ver isso? Porque você não está com o aparelho certo. Por que que o seu rádio FM não pega o sinal da polícia? Porque ele não tem o código certo. Se você pegar um aparelho que consegue sintonizar e pegar o código da polícia, tudo que a polícia conversar, você vai ouvir. Muitas vezes a nossa fé, irmãos, ela tá fora de sintonia. Ou está quase que sintonizada. Você já viu quando o negócio é 95,3, você põe no 95,1, você ouve, mas ainda fica assim. Você ouve, mas não está tão limpo, não está tão claro. Então, quando você ora em línguas, recantorou, chope, andaraba, che, o Espírito Santo vai ajustando a sintonia, irmão. Vai ajustando a sintonia, vai ajustando, vai chegando perto. Já viu naquele... Hoje não tem mais aquele negócio de botão, né? Mas na minha época, há uns anos atrás aí, não ri não, que é da sua época também, você que riu aí. O meu aparelho de som lá em casa era um botão que girava assim. Hoje não existe mais isso. Era um botão que girava assim, tinha uma cordinha que puxava um negócio assim. De vez em quando rebentava essa cordinha, ou era uma borrachinha, você tinha que levar para o técnico, trocar a borrachinha, porque você girava o ponteiro e não saía do lugar. Então, quando a gente ia chegando com um negocinho perto da frequência, o som ia ficando chiado, chiando, daqui a pouquinho melhorando, melhorando, melhorando, melhorando. Você não tinha esse negócio de... Você não conseguia. Hoje você vê no digital, né? 100.1. Naquela época não tinha isso. Era no ponteiro ali, irmão. Era meio no zóio o negócio ali, assim, ó. Aí você tinha que ir chegando, era o zóio e o ouvido. Você ia chegando no zóio, ele ouvido e tal. Às vezes você só sabia que era 100.1 porque o cara falava. Porque pelo ponteiro não dava para saber. Muitas vezes a nossa fé, irmão, está desintonizada. E aí você não consegue ouvir direito. Mas eu quero te dar uma palavra nessa noite. Continua perseverando na oração. Ora em línguas, que cada vez que você ora, o Espírito Santo vai te ajustando, vai te trazendo para a frequência correta. E quando você ouve de uma maneira clara dentro de você, a palavra vai... Talvez alguém já tinha falado para Ana assim: não, Ana, creia em Deus, creia no Senhor Todo-Poderoso, Deus vai te dar um filho. Não, outros falaram assim para ela: não, Ana, esse marido seu é muito bom, minha filha, de levante a mão para o céu, dê graça a Deus que esse homem é bom para você, você não tem filho, mas você tem um homem bom. Mas Ana queria mais. Porque era o espírito dela, a alma dela estava saciada, mas o espírito lhe faltava alguma coisa. Querido, não se sacie com aquilo que a sua alma pode te dar. Sacie com aquilo que o teu espírito pode dar para você. Até que chegou o momento que Ana recebeu a palavra. E aquela palavra produziu um comportamento, mesmo antes... Mesmo antes dela ficar grávida fisicamente. Você pega seu notebook, você entra no seu computador. E é claro, aí você entra num site confiável. Você vê lá uma televisão, um aparelho celular, ou um aparelho qualquer, alguma coisa. Você digita seu nome, seu e-mail, põe lá os dados do cartão de crédito. Clica, vem uma mensagem do seu pedido, o código do seu pedido e as informações da sua compra, realizada com sucesso. Aí você vira para as pessoas e fala assim para elas: eu comprei uma televisão nova. Mas a televisão, você não pôs a mão na televisão. Você não pôs a mão nem em dinheiro. Nem dinheiro você pegou, tirou do bolso, contou na carteira, uma, duas, três, quatro. Você não assinou o cheque, não. Foi só olha, aí você sai assim: eu comprei. Você já tem certeza daquilo, não é? E aí você só fica aguardando o dia que foi prometido que seria entregue, uma semana, cinco dias úteis, tantos dias úteis, e você fica aguardando, e você tem a certeza de que aquilo vai chegar, não é? Só que muitas vezes na fé nós não agimos assim, irmãos. Deus fala conosco, a palavra entra dentro de nós e nós precisamos entender que aquilo já se tornou uma realidade. Ana creu, então para que eu vou ficar amargurada? Para que eu vou ficar triste? Para que eu vou jejuar? Agora eu vou comer. E diz a Bíblia que o semblante dela já não era mais triste. E ela precisava agora permanecer, crer. Que na verdade, qual foi o crer de Ana? Que é o crer, irmãos? É perseverar. É confiar na promessa. Olha o versículo. Volta lá. Volta lá para Samuel. Versículo 10. Levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram para casa. E chegaram em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Ana creu na promessa, Ana acreditou, mudou o comportamento dela, já não era mais aquela mulher triste. Se alguém perguntasse, o que aconteceu com você, Ana? Ela falava assim, eu vou ter um filho. Que isso, mulher? Você vive com esse homem faz tantos anos, você é estéril, você não pode ter filho, não. Eu tenho uma palavra. Não é o que as pessoas estão dizendo, querido. Não é a circunstância. Não é o seu passado que vai dizer a verdade a seu respeito. A verdade a seu respeito é o que a palavra de Deus diz. E Ana tomou posse da palavra, o semblante agora dela já era feliz, já comeu, estava feliz da vida, não via a hora de chegar em casa e falar assim, Eucana, meu filho, vem cá, que agora eu preciso que a promessa se cumpra aqui, e essa promessa precisa ser resolvida entre nós dois para acontecer. Não vai acontecer sozinho, não vou ficar grávida do Espírito Santo. Ela creu e se firmou na promessa. Talvez naquela época, talvez ela já era até uma mulher, não sabe, mas talvez era até uma mulher frustrada na sua intimidade com Eucana. Ah, eu não posso gerar filho mesmo, então para que eu vou me deitar com ele? Deixa ele deitar com Penina. Com Penina ele tinha um monte de filhos, fala que tinha filhos e filhas. Naquela época o povo tinha filho com força, irmão. Tinha televisão, tinha internet. Corta a televisão e internet, você vê se essa densidade populacional não vai aumentar no Brasil e no mundo, meu filho. O povo não tinha o que fazer, menino, vão fazer menino. Hoje, né, televisão em casa, televisão dentro do quarto, você está lá assistindo o jornal, hora que dá meia-noite, o marido olha para a mulher, está com sono, né, meu bem? Imagina, 7 horas da noite escureceu, não tem televisão, não tinha internet, não tinha filme, irmão. Por isso que a Bíblia fala assim que o homem, feliz o homem que enche a sua aljava. A aljava era aquele canudo que o flecheiro usava aqui. E a aljava, ela cabia em torno de toda a aljava, ela tinha que comportar pelo menos 12 flechas. 12 flechas. A Bíblia diz assim, feliz o homem que enche a sua aljava. Ou seja, pelo menos 12. Né? Eu tentei encher a minha mulher me parou. Aí eu cheguei só com 5, não dei conta de fazer mais de 5, não. Minha aljava está meio que a metade só. Né? Mas hoje as aljavas andam muito pequenininhas, irmãos. A aljava hoje está muito estreitinha, muito fininha, né? Está cabendo uma flechinha só, 2 flechinhas. Quando cabe 3 flechinhas, nem quando... 3? Você é doida? Quando eu falo que eu tenho 5, o povo fala assim, pastor do céu, você é doido, pastor. Eu queria falar, eu falo para minha mulher, eu queria só mais um, só mais um, para ficar meia dúzia, assim, certinho, redondinho, número par, assim, metade da aljava, pelo menos. Mas ela disse, não, agora é só os netos, agora menina é só a neta. Eu falei, então tá bom. Mas, você precisa pegar a palavra, querido, e deixar a palavra se tornar uma realidade dentro de você. E se comporte como aquilo já fosse uma realidade na sua vida. Porque à medida que você dá o passo de fé, que o milagre vai acontecer. Pedro, desesperado lá no barco, Jesus vem sobre as águas. Pedro se assusta junto com os discípulos. Jesus se manifesta, sou eu, calma! Se és tu, Senhor, manda ter contigo. Jesus vira para Pedro e fala o que para ele? Vem. Talvez os outros 11 olhou para ele e falou assim, vai. Você não é o bom? Deve ter ficado a galera assim, ó. Pula, pula, pula, pula. Alguém deve ter gritado no cantinho, prepara o salva-vida. Vai pôr o pé e afundar. Pedro decidiu dar o passo de fé. E ele foi, irmãos. diz a palavra que ele andou sobre as águas. Mas eu gosto de dizer que Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra de Jesus. O que você precisa, querida, é de uma palavra. E a hora que essa palavra vier, tome posse dela e se comporte como ela já fosse uma realidade na sua vida. Ah, pastor, mas não aconteceu. Isso aí é Tomé. Tomé age desse jeito, irmãos. Tomé queria ver para ele poder crer. Não, nós não somos do que precisamos ver. Nós somos daqueles que nós cremos primeiro, para depois nós vermos a promessa se cumprir. A Bíblia diz, Jesus disse assim, bem-aventurados foram aqueles que não viram e creram. Sabe de quem que ele estava falando? Milhares e milhares de anos depois, eu e você. Eu nunca vi Jesus, você nunca viu Jesus fisicamente, mas você crê nele, você o ama e você o segue. Então o Senhor nos chama de bem-aventurado, felizes são aqueles que não viram e creram. Não deixe a sua alma tentar confortar o seu espírito, irmãos. Porque senão, uma alma, um espírito confortado pela sua alma, vai produzir, sabe o quê? Uma pessoa religiosa. Não, pastor, eu estou bem. Uma vez por semana eu venho na igreja, trago meu dízimo, minha oferta, quando der eu faço alguma coisa. Isso é um espírito confortado com os presentes da alma. Ana, por que você está triste, mulher? Estou te dando porção dobrada. A sua carne vai tentar te irritar, te provocar, mas sua alma vai tentar te confortar, mas o seu espírito vai te inquietar. Culto abençoado, não é aquele que você sai contente. Culto abençoado é aquele que você sai revoltado. É aquele que você sai, nós não queremos que você saia daqui confortado, mas nós queremos que você saia daqui indignado. Revoltado. Na linguagem da moçada, cabreiro. Nossa, meu Deus, eu tenho que mudar de vida, eu não posso ficar mais desse jeito, não é possível que eu vou ficar vivendo dessa forma. Você sai daqui, aí o poder de Deus, a glória vem mesmo. A nossa alma quer conforto, né? Eu estava ministrando esses dias lá em Barreiras, eu estava falando, irmãos. E aqui também é a mesma coisa. Quer fazer 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos aqui, lotado com gente em pé, cheio na galeria? É só mudar o discurso. Muda o discurso. Não, vem para Jesus e tal. Massageia a alma do povo e faz promessa. Não, que Deus vai te dar isso. Deus vai te abençoar. Isso aqui, vem para Jesus e carro novo, casa nova, marido novo, mulher nova, filho bonito, dinheiro na conta, não sei o que lá. Vem para Jesus, Jesus é bom demais. Muda o discurso, irmão. Ah, meu filho, aí massageia a alma do povo. Não, irmão, você errou. Não, mas Jesus te perdoa, vai lá, segue se errar de novo. Jesus te perdoa. Não estou falando que Deus não nos perdoa, irmão. Mas estou falando desse tipo de mensagem que massageia a nossa alma. É o que a gente mais gosta de ouvir. Jesus viveu 3 anos aqui nessa terra, irmãos. Foi quem ele foi. E quando ele subiu, ele deixou uma igreja menor do que essa aqui. Ele tinha 500 membros na igreja dele. Passaram-se 50 dias. Passou 2 meses, quase 2 meses. A igreja tinha se reduzido para 120, Quando Pentecoste veio, quantos tinha reunido? 120. Quando ele subiu, tinha 500. Quando ele Pentecostes veio, tinha 120. As pessoas muitas vezes não perseveram, irmãos. Foi um tempo ali onde parece que não se acontecia nada. Imagina, andando com Jesus, cada dia era uma novidade. Eu fico imaginando aquele pessoal, 3 anos, irmão. Cada ensinamento do homem era uma coisa nova. Um dia, você vê os evangelhos, cada dia era um milagre diferente. Era gente sendo curada de tudo quanto é tipo. Era gente sendo curada com gusto, sendo curada com pedovito, com Jack Chan e tal. Gente sendo curada de tudo quanto é jeito. Estou brincando aqui, irmão. Mas todo dia era uma novidade, daqui a pouco ele vai embora. Ah, agora ficou sem graça. Ah, parece, eu vou na igreja. Parece que não está mais acontecendo as coisas que acontecia antes. Nossa, antes, uns dias atrás, uns meses atrás. Nossa, uns anos atrás. Era um mover. Ah, vou mais não. E aí o Pentecoste vem, irmão, e aí o fogo vem. Quanta gente está lá fora, perdendo o que Deus está fazendo aqui. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: não desiste não, meu filho, persevera. A sua alma vai querer conforto, mas o seu espírito vai querer a presença dele. Amém? Fique em pé em nome de Jesus.